pés, quero te oferecer o meu eu, minha vida e todo o meu ser, pois o fogo do altar já queima em mim a resposta pra Deus.